Oi, oi. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2009. Convidamos o vereador Meco para fazer a leitura do texto bíblico. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia, é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-se na miséria, a Ele me salvou. Volta, minha alma, a tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me a alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, aos pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Salmo 114, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Amém. Nesse momento, ouviremos a execução do hino de Pitanga. Esta terra de lutas severas foi regada com sangue inocente. O teu povo escreveu nestas serras a história da tua brava gente. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. O teu solo de altivos piais recompensa quem planta este chão. E o ouro dos teus milharais é um exemplo pra toda a nação. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Pelos campos teus filhos espalha, vai levando o progresso avante. Deus ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 27 de 10 de 2009. Ata número 42. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012. 42ª sessão plenária ao 27º dia do mês de outubro de 2009, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores. Moni, presidente, Aguinaldo Vujansky de Jesus, Antônio Adir de Lara, Fabrício Duarte Lóvico, Edson Estipe, Adelir Castilho Maldani, Ângelo Américo Branco Chemin, Edirceu Agostinho Bassano, segundo secretário, Edilson Soares, vice-presidente. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. Ata da sessão anterior aprovada por unidade de votos, projeto de lei ordinário número 54/2009, altera dispositivos da Lei Municipal número 1.226, 12 de janeiro de 2005, e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 55/2009 cria cargos de provimento efetivo, fixa vencimentos e cargo horário semanal e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 56/2009 autoriza o Executivo Municipal a receber em doação imóvel rural que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 57/2009 abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Indicações. Número 37/2009 do vereador Antônio Adir de Lara. Requerimento número 305, 306, 307 de 2009 do vereador Antônio Adir de Lara. Número 303, 2009 do vereador João Dival Aramone. Número 304, 2009 do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó. O senhor presidente colocou em votação em regime de urgência dos projetos de lei 54, número 55, 57, 2009, que foram aprovados por unidade de votos. Projeto de lei 56, 2009, com inclusão na pauta e dispensa da segunda votação, aprovado por unidade de votos. O senhor presidente deferiu as indicações e os requerimentos, encaminhou os projetos de leis para as comissões, os devidos pareceres, e a seguir suspendeu com 5 minutos a sessão para que as comissões e os pareceres reaberta a sessão, anunciou o expediente plenário. Livre a palavra usou o senhor vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Comentou em verdades e ofensas divulgadas por emissoras local por certos radialistas que foi derrotado nas eleições, que sempre participa e está atento aos problemas das comunidades e também sugere soluções, sempre trabalhou com honestidade e seriedade e que desafiou o radiar qualquer mancha em para que nunca se omitiu de seus atos e defende o que é melhor para o povo. Comentou que respeita a imprensa pelo importante papel de informações que leva aos cidadãos, mas infelizmente algumas pessoas distorcem as verdades. Em seus comentários, relatou que passou por momentos difíceis em sua vida, já carregou uma caixinha nas costas para engraxar sapato, já vendeu dolé, que já enfrentou um ano de boia fria, capinando soja, arrancando feijão, catando papelão nesta cidade, pegando carona da cidade onde estudava para poder visitar os seus pais. Portanto, não será fácil conseguir derrubá-lo. Deixou um recado para as pessoas que querem ocupar um cargo público, que realmente levantem a cabeça e não deixem que a primeira dificuldade ou a quantidade de dinheiro que têm no bolso seja suficiente para desistirem dos seus sonhos. Na semana passada, após votar o aumento do número de cadeiras no Legislativo, conversou com a população para saber da sua opinião. O mesmo ocorreu com o projeto do Código Tributário. Explanou que vai votar contra o número dos vereadores. Na segunda votação, finalizou pedindo desculpa se alguns de suas palavras foram mal interpretadas e feriram alguém. Adelir Castilho Maldani solicitou o envio de pesar aos familiares do senhor José Romanich, Stefano Dubica e Leonardo Schock. A seguir, comentou o desabafo do vereador Aguinaldo e ateve-se ao pedido de desculpas aos demais vereadores, aparteado pelo vereador Aguinaldo, que comentou que conversou com a funcionária Carlota, que havia escutado toda a gravação, que às vezes, na ânsia ou psicologicamente abalado, acabou tendo alguma alteração. E perguntou à funcionária se ela havia cometido alguma agressão aos demais vereadores e obteve, não como resposta, mas que falando ou não ratificou o pedido de desculpas. O orador comentou que a tribuna é o local para discutir e trocar ideias, que deve ficar no campo da política sem levar para o campo pessoal. Relatou que na segunda-feira esteve na cidade de Curitiba, onde acompanhou seu filho, que foi submetido a uma perícia no hospital militar e não pôde comparecer à reunião para discutir o projeto da reforma do Código Tributário. mas pediu ao vereador Anjo Américo que levasse a sua proposta de corrigir a infração de 2 anos e acrescentar mais 10%. Espero que essa semana esse impasse se resolva para analisar o serviço de dragagem executado nos rios da cidade. Teceu o comentário do projeto de aumento do número de vereadores, o qual se posiciona favorável. E que o comentário do vereador Aguinaldo, que aumentaria o custo na Câmara para votar contra, improcede, pois essa verba seria gasta com novas contratações no Executivo. E com 13 cadeiras aumentaria a representatividade e a fiscalização. Aparteado pelo vereador Ângelo Américo, que comentou que se o Executivo tivesse realizado uma pesquisa, deveria aumentar o número de servidores comissionados? A resposta seria não. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, que falou que um erro não justifica o outro. Se é que houve erro, mas o fato do Executivo aumentar não significa que a Legislativa também tenha que aumentar. O orador comentou que o jogo político funciona da seguinte maneira. Os partidos maiores elegem o prefeito. O prefeito acerta com os partidos dos partidos mânicos e passa a dar cargos na prefeitura. Significa que os gastos da Câmara serão gastos no Executivo. Quanto maior o número de vereadores, mais difícil do prefeito manobrar a Câmara. Fabrício Duarte Love teceu o comentário do pronunciamento do vereador Aguinaldo e da sua humildade e atitude em pedir desculpa aos demais vereadores. Parabenizou o prefeito e os funcionários pela dragagem dos rios. Agradeceu o deputado Artagão e o governador Requião pelo envio da draga ao município. Finalizou lendo o convite da Loja Maçônica e da Associação Comercial Empresarial de Pitanga para, no dia 5 de novembro, às 19 horas, participarem da palestra que será proferida pelo Instituto da Cidadania na sede do AB. O senhor presidente deferiu os requerimentos verbais nos senhores vereadores e, como ninguém mais fazendo uso da palavra, passou-se à ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de resolução número 3/2009, abre crédito adicional suplementar nas outras providências. Aprovado pela unidade de votos, projeto de lei ordinário número 56/2009 autoriza o Executivo Municipal a receber em doação imóvel rural que especifica e dá outras providências. Aprovado por unidade de votos, nada mais constando, passou-se para expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Adelir Castilho Maldani, Antônio Adir de Lara e Dilson Vaz, que discutiram assuntos debatidos na sessão, nada mais havendo. O senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 55 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, na qual foi lavrada a presente ata, convocando a outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade, 27 de outubro de 2009, João de Val Aramona, presidente, e o seu Coutinho Bassano, segundo secretário. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 397/2009, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 55/2009, que cria cargos de provimento efetivo, fixa vencimentos e cargo horário semanal e das outras providências. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinário 58/2009, cria cargos de provimento efetivo, fixa vencimentos e cargo horário mensal e das outras providências. Projeto de lei ordinário número 59/2009, cria emprego público, fixo salário, cargo horário mensal e das outras providências. Projeto de lei ordinário número 60/2009, cria cargos de provimentos efetivos, fixa vencimento e cargo horário mensal e das outras providências. Projeto de lei ordinário 61/2009, autoriza o Poder Executivo a promover a cessão de uso de bem imóvel por empréstimo em empresa pavimentar construtora de obras limitada. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 310/2009 do vereador João de Val Aramone, requerendo o envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando que dentro da possibilidade seja atendida as reivindicações constantes no ofício número 002/2009, anexo da Associação de Moradores do Bairro Santana. Número 311/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo ao ofício o envio do Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da estrada de Limeira, que liga a propriedade do senhor Nelson Machado e demais famílias. Número 312/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja refeito o calçamento da estrada de Limeira, quilômetro 1, em frente à propriedade do senhor Chavarim. Número 313/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da estrada secundária que liga o calçamento de Limeira pela propriedade do senhor André Schwetter até Quarteirão Aparecida. Número 314, do vereador João Dival Aramone, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando que haja sinalização alertando sobre o perigo existente na cachoeira de Rio do Meio, debaixo, próxima à propriedade do senhor Amarildo Fagundes. Correspondentes recebidas do Núcleo Regional de Educação, convite para participar da abertura da feira Consciência 2009 a realizar no Complexo Esportivo Aloysio Guimarães Crédito às 16 horas. Do Ministério da Saúde comunicando informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa pagamento de campanha de vacinação poliomielite 10/2009 municipal UFPR no valor de R$ 624. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 58/2009. Em discussão. Eu queria só. É o 58/2009? Abre vagas de calceteiro. Já saiu o edital. Já está lá o edital na prefeitura. Já as inscrições abriram hoje. E nem foi aprovado o projeto, chegou hoje. Saiu sexta-feira na tribuna. É brincadeira. O que que nós estamos fazendo aqui? Não, olha... Abre vagas, já está lá a inscrição, claro que jamais algum vereador vai votar contra. Mas, meu Deus do céu, o que estão fazendo na administração? O que será que os funcionários estão fazendo? Será que esqueceram de abrir as vagas? Ou melhor, trazer para a Câmara o projeto? Tem que ter alguém aqui da Câmara para avisar eles lá, né? Como é para ser feito. E não é só de calceteiro, né, vereador Lido? É natural que vai ser, até peço ao vereador líder que dispense todas as votações, todas, que vote hoje, tudo que sai aprovado hoje, para nós não perder as vagas. Porque não tem como. Eu não posso manifestar. Porque não tem como. Mas peço, solicito que o líder do governo peça que passe tudo hoje para conseguir, para começar a ficar um pouco normal a administração. Cedo, conceda a palavra. Concedido, senhor. Senhor vereador Meco, na verdade, no edital, ele consta lá vagas para o cargo a criar. Ou seja, ele fica condicionado à aprovação desse projeto de lei. Uma vez não aprovado aqui, letra morta no edital. Ou seja, não será realizado o concurso público aquela vaga. Então, lá está vaga para o cargo a criar. Já fiz uma observação e quero fazer novamente. É natural que nós vamos votar a favor. É natural. Mas isso se chama administração. Poderia ter sido feita já, sim, antecipado, para não correr o risco de que Deus o livre, algum vereador, alguns vereadores, votem ao contrário e nós podemos perder mais isso. A minha observação é essa. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. É o regime de urgência. É, regime de urgência. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 59/2009. Em discussão. Vai fazer a leitura desse projeto aí, senhor presidente? Pode sim. Semanais, com salário de R$ 795. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor a data de sua publicação, revogada em disposições em contrário. Penso que seja lido sua, essa descrição sumária e a justificativa. Justificativo. Entendemos a adequada consideração de Vossa Excelência do projeto de lei pelo qual a proposta de criação de 10 empregos técnicos de enfermagem para a estratégia de saúde da família destinada ao atendimento de necessidades e problemas da política de expansão da estratégia de saúde da família como segunda denominada no anterior programa de saúde da família da UFED tem como objetivo criar condições para ampliação da estratégia de acesso e permanência no na localidade onde existem as pessoas a serem atendidas através do melhor aproveitamento de estrutura de custo na existência na estratégia da família, tentando de plantar. O emprego referido de substituição auxiliar de enfermagem que o Conselho Federal de Enfermagem não vem iniciando, estando pois ocupando desprotegidos até a situação total, sendo que, inclusive, já sem pouco distinto o curso técnico para tal, desta forma, a criação dos empregos públicos fora, bem criada e da fundamental importância no pleno desenvolvimento dos projetos de construção da estratégia de saúde da família, cuja criação é própria proposta para a figura ser indispensáveis à viabilização da política de expansão da saúde aos municípios. Sendo assim, solicitamos a urgência necessária à apreciação e aprovação deste projeto de lei nos termos do primeiro artigo 37 de lei do plano municipal. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei, número 60/2009. Em discussão. Este é o mesmo caso dos calceteiros. É a mesma coisa. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei, número 61/2009. Em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir para que seja incluído na pauta desta sessão esse projeto aqui hoje. Esse projeto trata da cessão de alguns maquinários para a construtora de obras limitadas. Seria como se fosse uma espécie... Sem ônus para o município, mas em contrapartida pela pavimentação. Eu só queria ter conhecimento dessa firma. Que firma que é essa? Pavimentar Construtora de Obras. E também eu queria saber ou até se existe já um orçamento de quanto vai custaria para o município sem o maquinário. E com esse empréstimo, essa cessão de uso, quanto ficaria para o município? Para que as pessoas tenham conhecimento da economia que isso vai gerar para o município. Mas nós teríamos uma possibilidade na frente lá, vereador, de solicitar essas informações, hein? O projeto está aí para nós votar. Sim, mas isso não nós fiscalizarmos depois, acompanhar a execução dessa pavimentação. Mas tudo que é obra, ela tem um orçamento. Tem, possível. Tudo que é obra, eu acho que tem um orçamento. Não, essa com certeza. Com certeza que tem. Então seria interessante que nós soubéssemos quanto que o projeto está aí, deve ter um orçamento, quanto que vai estar para o município, quanto ficará para o município, assim mesmo, com essa sessão que eu acho que é válido, eu acho que nós temos. Mas ver se é bom. Dar essa transparência para as pessoas para evitar até um possível falatório ou alguma coisa assim. há uma certa urgência, na verdade, da execução dessa pavimentação. Agora, cada vereador, claro, eu acho que até concordo com as suas colocações, mas em razão da urgência e possivelmente em razão também de ceder esses equipamentos, haverá, sim, pelo que o prefeito passou, uma possibilidade, na verdade, de um aumento até nessa metragem. Não sei aí os dados, o número correto, vai depender aí da evolução, da execução dessa pavimentação. Mas eu estou pedindo essa inclusão na pauta agora. Eu continuo dizendo. Existe projeto, se vai aumentar depois, se for um bom, se apresentar, eu acho, acredito que é público, o dinheiro é público, os maquinários são públicos, é uma firma que vai receber isso como cessão de uso. Então eu acredito que seria interessante que nós tivéssemos esse conhecimento de quanto vai custar. Se por acaso vir aumentar, eu acho que é válido, nós precisamos, nossas ruas estão precisando de recapeamento. Então eu acho que não é nada mais justo do que nós ter em mãos esses projetos e qual vai ser a economia, para nós não ter surpresa mais tarde. Como Vossa Excelência, só mais uma parte. O vereador Cajó tinha pedido antes, Cajó. Fique à vontade. Não, pode. Como Vossa Excelência sabe, vereador, isso aí tudo é prestado contas. Ao termo do exercício aí é prestado contas ao Tribunal de Contas. Então, na verdade, isso não impedirá de que, de repente, na próxima sessão, eu até posso me comprometer com Vossa Excelência de trazer toda essa documentação, independente de pedido aqui da Câmara Expresso, eu posso fazer isso, trazer orçamento, trazer, enfim, todas as informações que entender que é necessário. Eu continuo falando ainda. Eu acho que é um projeto, vai ser votado, e eu acho que é obrigação nossa ter conhecimento de quanto vai ser a economia. Eu peço a palavra, senhor presidente. Realmente, aqui, o que fala, para começar, eu quero deixar claro que você é favorável, para não gerar dúvidas, porque é negativo. Mas olha aqui, ó. A empresa comunitária consultora, obras devidamente legalizadas, escrita, tá, pelo período de 60 dias para uso em obras no perímetro urbano. Quer dizer, não é numa obra, é em obras. É a exato. Pode ser, vamos lá e tal, 800 metros. Claro que 800 metros é uma obra pequena, se comparar para 60 dias, mas eu creio que é para fazer essa obra. Pode demorar até 60 dias. Mas eu quero dizer que o vereador Mac tem razão nos pontos que é bom esclarecer para a gente não gerar dúvida. Senhor presidente, nesse projeto, de repente, nós só temos aqui a cópia, no projeto, de repente, consta o valor? Consta. Está anexado no original o valor? Não, não consta. Não, não consta. Senhor presidente, nós estamos votando agora o regime de urgência. Só uma informação. O projeto vai ser depois discutido. Não, é que vai incluir em pauta. Vai incluir na pauta de hoje. Como é regime de urgência, é única até hoje. Pois é, mas tem que suspender a sessão para aparecer. Assim. Só para uma explicação, o Batatinho me informava aqui que são R$200 mil por informações que eu obteve junto ao chefe do executivo. Mas o projeto é R$200 mil. E qual a economia? Seria quanto ele, se fosse para ser normal? O prefeito vai doar os maquinários para fazer uma quadra a mais, vai aumentar o asfalto a mais, a recapagem. É isso a doação das máquinas da prefeitura. Quer dizer, o valor vai ser o mesmo? O valor é o mesmo. O valor é o mesmo, não vai mudar nada. O prefeito vai doar as máquinas, ajudar na parte das máquinas, porque o valor é muito baixo para vir uma empresa muito longe, de fora, fazer. Então ele vai doar um tanto das máquinas para completar mais umas quadras mais no projeto. Pera lá, agora começando a ficar em dúvida. Eu sou bem favorável, mas agora eu, sinceramente, comecei a ficar com dúvida. É R$200 mil, 800 metros quadrados para fazer o piso. Para fazer o piso, só como postura. O que tem mais que dizer? Não, sinceramente, agora eu fiquei em dúvida. Você era parte... Eu acho que não foi lido, na verdade, a justificativa. É uma pavimentação poliédrica ou asfáltica. Justificativa aqui do projeto de lei. Mesmo. Asfáltica, normal. Porque vejam bem, 800 metros quadrados. Olha, pequeno, hein? Olha, 800 metros quadrados. Pequeno para esse valor. Convenhamos. Deixa eu só citar um exemplo por conhecimento. Há mais ou menos, eu acho que uns 3 ou 4 anos atrás, pavimentou-se da PR Coamo, sítio Boa Ventura, até a cidade de Boa Ventura de São Roque. 10 mil metros, 10 quilômetros. Custou mais de 2 milhões isso aqui, mais de 2 milhões. Bem mais de 2 milhões. Naquela época já custava 200 mil quilômetros. Então, eu acredito que dentro desses valores está dentro do preço que você comercializa. Na época era 2 milhões olha, e 300. Eu quero entender aqui. Tudo por dia. Mas olha, é 800 metros quadrados. É um lote. Ó, é 20 por 40, hein? É 20 metros de largura por 40 comprimento, são 800 metros quadrados. Então tem alguma coisa errada aqui. Não, é 20, 800 metros quadrados é 20 por 40. É uma quadra. Ó, nós vamos ter que suspender aqui, vamos buscar as informações então. É bom. Não, tem que ver mesmo. Coloque em votação no pedido do vereador Meco. Não, meu pedido. Vereador Aguinaldo? Meu, eu só. É do nenhuma. O projeto de urgência eu voto depois. Vamos pegar. Botar o regime de urgência. Regime de urgência é uma coisa, aprovar o projeto é outra. E eu estou pedindo a inclusão na pauta também. Coloque em votação, inclusão na pauta, senhor. Depois a inclusão na pauta. Coloque em votação o pedido do vereador Aguinaldo. Suspenda a sessão por 3 minutos para as comissões deram aparecer. Defiro os requerimentos apresentados nessa sessão e encaminho os projetos para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra, senhor presidente. Concede a palavra, senhor. Mas peço a palavra para mim ler um convite do nosso amigo do Rotary Clube de Pitanga, do senhor Alexandre Portelinha, que veio a todos os vereadores, a toda a população de Pitanga. E então veio o convite. Vimos através desta convidá-la a participar do primeiro fórum Rotary Interdistrital a ser realizado no dia 7 de novembro de 2009, com início às 8 horas na cidade de Pitanga, Paraná, na dependências da Casa de Formação Cristã São José Freire, na antiga Casa do Beato José. O evento contará com a participação dos 4 distritos do nosso estado. Haverá as seguintes premiações: um troféu para o clube participante, um troféu para o facilitador, um troféu para o clube mais distante, um troféu para a maior caravana, uma medalha para cada companheira rotariana. Os rotarianos do nosso clube ficarão intensamente felizes com a sua presença e dos demais companheiros desse clube. Anteciosamente, o senhor Alexandre Portelinha, Aparecido Portelinha, e que nos honra hoje pela presença desse convite. E ficar satisfeito pela sua presença, senhor Alexandre, e principalmente pelo meu pai fazer parte desse clube do Rotary, e falar para muita gente que o Rotary Clube é uma instituição filantrópica, que ela não visa lucro a nenhum. O Rotary só tem a intenção de ajudar as pessoas, de intervir em muitas coisas. O Rotary tem uma participação importante na sociedade e por isso acho que o senhor está hoje aqui nos prestigiando, nos ajudando e convidando aos vereadores, à população de Pitanga para participar desse evento. A gente fica contente, em nome de todos os vereadores dessa casa, em nome do presidente Aritana, nós estamos parabenizando o senhor com essa participação e dessa forma que se faz, dessa forma que Pitanga hoje está sendo reconhecida entre os quatro cantos do estado do Paraná. Parabéns pela sua atitude, parabéns ao Rotary Clube de Pitanga. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Essa palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, cumprimentando o Ricardo, cumprimento todos os munícipes que se encontram nessa noite de hoje. Quero, ao iniciar, agradecer os trabalhos que o Ricardo, no período que ele esteve aqui nos assessorando, no nosso gabinete, prestou um ótimo trabalho, E tenho certeza, Ricardo, que de minha pessoa sempre você terá o respeito, porque eu sei que você foi um funcionário dedicado nessa casa. E quando você foi designado para ser e nos atender ao vereador Meco, ao vereador Carijó, e também aos demais, você sempre não mediu esforços e também não tinha horário para nos atender. Muito obrigado pelo teu trabalho. Quero fazer também um convite a todos os senhores vereadores, ao público, que na próxima sexta-feira, dia 6, nós teremos no Sindicato Rural de Pitanga, no auditório cedido, nós teremos a fundação da Associação dos Produtores de Leite. São os produtores que estão se organizando e nessa noite, então, será votado o estatuto, constituído a sua diretoria. E através desta associação, a categoria estará reivindicando as suas necessidades. Então, todos estão convidados para participarem a partir das 19 horas e 30 minutos no auditório do Sindicato Rural de Pitanga. Também no último final de semana, no sábado, eu estive visitando e também participando de uma reunião com a Associação Comunitária do Quarteirão Aparecida, através do presidente Adilson Cogorne, onde eu apresentei os requerimentos para aquela região, para aquela comunidade, que somando foram 30 requerimentos para aquela região. Explicando que a nossa função, eles chegam, trazem para nós até o problema, nós fazemos nossos ofícios, encaminhado até a mesa diretora, são votados, e após é enviado ao Executivo Municipal, que certamente seus assessores, o prefeito mesmo lê todos, e eu espero que atenda aquela comunidade e também as demais aqui do município, conforme os senhores vereadores encaminham também as suas reivindicações. Também só queria fazer um registro. A gente que morou por 28 anos lá na comunidade da Planalto, ainda temos uma grande ligação. Eu sou o coordenador da Igreja Santo Antônio, juntamente com o Mauri, o senhor Augusto. A gente praticamente começou lá com 16, 17 anos. Conhecemos famílias, conhecemos os moradores. E, infelizmente, no dia de ontem, um membro daquela comunidade veio a falecer, Paulo, filho da dona Marlene Ferreira, sobrinho do Valmir Ferreira, que ocorreu lá no Rio do Meio, né? Então, são essas tragédias que abalam a família. E a gente se pergunta, né, por que deveria acontecer isso, ou por que aconteceu. Agora, não cabe a gente responder. Deus coloca algumas coisas que a nós não cabe indagar. Eu peço ao presidente que envie votos de pesar à família, por escrito. Conheci todos, sua mãe, era companheira da minha avó Júlia quando eu vinha nas novenas. E hoje, Paulo Yanamoto Júnior. E hoje, a dor da perca de um filho, não tem palavras para a gente descrever. E nesse momento, acho que é só um abraço e o silêncio diz muitas coisas. E no mês de agosto também, eu fiz uma solicitação em nome da comunidade da Vila Planalto. É um dos maiores bairros aqui da nossa cidade, onde eu solicitava que fosse construída uma capela mortuária ou uma casa mortuária na nossa comunidade da Planalto. Pela necessidade, nós sabemos que tem aqui ao lado do cemitério, muito bem a casa mortuária aqui, mas hoje há a necessidade de termos mais. Então, eu novamente solicito ao Executivo Municipal que estude com carinho esse pedido, atenda a reivindicação da comunidade da Vila Planalto. Até ontem, nós conversando com o Padre Paulo, nós temos o salão lá da comunidade, mas infelizmente não, a gente usa para esses fins, mas até pela vigilância sanitária não é permitido. Então eu faço um apelo ao Executivo que analise e dê a prioridade no atendimento dessa solicitação da comunidade de Vila Planalto. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu acho que só podemos até, sabendo hoje da exoneração do Ricardo, bem dizendo o vereador Adir, só tenho que agradecer pelo que foi feito, pelo que você fez, Ricardo, não só nesse mandato, no mandato passado, o qual, quando eu fui te conhecer melhor, foi você já tinha sido nomeado, até indicado por outro vereador, mas nunca separou nenhum vereador. Nunca. Mas sim, direcionado para atender, e foi trabalhado em cima disso. Foi trabalhado em cima desse vereador que foi direcionado. Eu acredito que o teu trabalho se fez por merecer. Não sei se tem algum vereador que não está contente, o que não tiver, acredito que vai se manifestar. Porque esse é o trabalho, eu acho que é o trabalho que você fez, como todos terão que fazer aqui na Câmara, certinho, fiscalizado. Eu acredito que o trabalho que é nosso também, não só fiscalizar lá fora, mas fiscalizar nós mesmos. Então, eu acredito que, tenho convicção, que todos farão a mesma coisa. Obrigado, obrigado pelo teu trabalho, Ricardo. Acredito que você vai, Deus ilumine, que arrume coisa melhor, que às vezes passar, perder um minuto, dois, preocupado por causa de uma incerteza, não vale a pena. Tem outras coisas que dá muito mais vontade de trabalhar com a cabeça erguida. Mas novidades virão pela frente. Eu queria comemorar, eu queria comentar informações que tivemos esses dias atrás, inclusive comentários no rádio, mas comentário que eu tive essa informação aqui mesmo, pessoas ligadas a esse deputado Kelsey, um projeto de uma UTI para o nosso hospital São Vicente de Paulo. E não é só a UTI, é o que é mais importante. O custo mensal da manutenção. Custo zero para o município de Ipitanga. Um custo de R$180 mil mês. Eu acho que nós temos que estar comemorando. Eu acho que esse projeto do deputado Kelsey tem o apoio meu, tem o apoio de mais vereadores, lideranças, autoridades aqui da região, do PMDB. Acredito que o deputado Alexandre Cury vai comemorar também, porque é um feito. O deputado Rocha Loures fez uma doação, ou tentou fazer uma doação de uma UTI imóvel. Não deu certo, porque tinha um custo para o hospital. Mas agora nós teremos uma UTI no hospital. E ainda o custo mensal. Totalmente gratuito. Custo zero para a nossa região, para o nosso município. Só tem um problema. Nós queremos saber a data. Nós queremos saber o dia. Quando que vem? Quando que vai ser assinado? Parece que até o secretário da Saúde se manifestou que essa obra, que esse projeto vem para o nosso município. Será marcado? É um feito. Vai ficar na história. Vocês só imaginem quantas pessoas vão agradecer esse deputado. E é do nosso PMDB. Acredito que será marcado, vereador Carijó, vereador Adir, vereadores, eu acho que será marcado, e não sei se mais vereadores, mas eu, podem ter certeza que eu vou estar, nem que seja lá em Curitiba, assinatura desse convênio, desse projeto, nem que eu não seja convidado, mas eu vou, porque isso vai ficar na história de Pitanga. Tomara que venha. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, nobres pares, imprensa que aqui se faz presente, Europa lá centro, senhor Alexandre Portelinha, o Rotary Clube, ex-vereador dessa casa, pai do vereador Aguinaldo, Cipriano Jesus, funcionários municipais, funcionários da casa, ex-funcionário dessa casa, pelo que eu estou sabendo, eu não vi a publicação ainda, Ricardo Zucunelli, da qual eu quero deixar bem claro que há pouco tempo ficou destruído as funções de cada um. Ele estava assessorando os vereadores. E como bem falou aqui os que me antecederam, nunca deixou de prestar um serviço para qualquer vereador, ao menos que eu saiba e tenha conhecimento. Inclusive o líder do governo está confirmando e também atendeu. O que eu lamento, como já tenho elogiado o nosso presidente da casa, aqui nessa tribuna, hoje eu não posso fazer o mesmo a nossa presidente. Porque eu acho que nós vereadores tínhamos se comunicado e avisado e falado que ia ter essa atitude por parte da direção da casa. Inclusive, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, senhor presidente, gostaria de aproveitar esta oportunidade que Vossa Excelência convidasse os demais vereadores para uma reunião, depois da reunião, na sala da presidência. Eu acho que os fatos têm que ser esclarecidos, não pode ficar dúvida. Eu acho que o funcionário tem que saber também por que, de repente, foi exonerado. E nós, como era nosso assessor, também temos de saber o porquê. De repente, tem alguma coisa que convence nós aí, mas tem que explicar. Mas, Ricardo, você pode ter certeza que você tem a minha admiração, meu respeito. Quero agradecer todos os atendimentos que sempre fez a este vereador, tenho certeza para os demais também. Sempre foi um excelente funcionário, vindo a assessorar aqui nas sessões, abrir câmara, e com os demais funcionários, são bons funcionários da casa, não tenho queixa de nenhum. de nenhum. Quero deixar isso bem claro. Eu sei quanto que Trepeta está preocupado, o assessor, com a esposa, com os dois filhos pequenos. Não é fácil. Eu sei que isso não é fácil. Quem já passou crise na vida sabe o que significa isso. Eu já passei por essas situações, é difícil. Mas espero que Deus dá força, nem o vereador Adir falou, que veio Deus vai te ajudar a iluminar e conte com o apoio da gente sempre. O vereador Meco falou aqui, e a gente escutando, atitudes de deputados. Vejam bem, eu quero voltar atrás um pouco e dizer que na gestão anterior, eu como presidente dessa casa, tive a honra de ser, de 2005, 2006, tivemos em Curitiba, o deputado Alexandre Cury, que tinha um mando político, junto com o provedor do hospital, o senhor Edson Huber, doutor Izeu Kloster, presidente da UCP, César Zimmer, como doutor César Zimmer, como presidente da OAB, Rotary, todos representando a sociedade e solicitando numa UTI para Pitanga, num hospital regional, aquele processo todo. E fomos em Curitiba e na época quem era secretário da Saúde do Estado do Paraná, doutor Cláudio Xavier, secretário, ele na época colocou à disposição toda a aparelhagem para uma UTI para Pitanga. Mas foi muito bem claro, o Estado não tem como bancar, ele fornece todo o material, o que precisa para uma UTI, aqueles aparelhos que vai marcando a pressão. Eu já estive internado numa UTI, quando fiz cirurgia há 8 anos atrás, eu tenho uma noção bem como que é. Camas e um monte de coisa lá. Só que o hospital e o município não tem que bancar essa UTI. Vocês acham, população de Pitanga e meus nobres pares, vocês têm uma ideia, quem não quer uma UTI no município? Quem? Todos, não existe ninguém que não queira. Eu, por exemplo, não acredito que alguém não queira. Todos querem. Mas, gente, dá todo o material. Vem aqui, abre ali no UTI. E depois não aguenta e fecha. E daí? É caríssimo. Porque tem que ter médicos especialistas, tem que ter equipe de enfermagem, tem que ter todo aquele aparato, enfermeiros bem qualificados. Porque tem que ter assistência de plantão às 24 horas. A UTI seria instalada em Pitanga, mas a UTI, vamos deixar bem claro, a UTI não funciona só para a população de Pitanga. A UTI funciona na central de leitos. De repente surge um fato aqui, cidadão de Pitanga, mas não vai ter a vaga. Ele vai ter que se internar lá em Paranavaí, de repente lá em Pato Branco, Guarapuava, nos outros lugares. É assim que funciona, em todo o estado. É bom para a população ficar sabendo como funciona. Que eu já vi muitos, a população pensa que a UTI é só exclusivamente para Pitanga e os municípios. Não, não é assim. Então as coisas não é fácil. Todos acompanham através da imprensa. Quantos problemas nas UTIs estão acontecendo hoje? Há pouco tempo, Campo Mourão, um problema seríssimo na UTI de Campo Mourão, que é Santa Casa. Ponta Grossa e vários outros lugares. Até de repente, nós tem UTI em Vaiporã, tem em Guarapuava. De repente, não é mais fácil aumentar os leitos lá e aqui seria o custo, benefício, mas ter, mais ou menos, para facilitar. Agora eu quero deixar bem claro. O vereador Meco colocou muito bem. É vereador do PMDB? Eu até não me importo de quem seja, de que partido que seja. Mas tem o Alexandre Cury, que é o mando político, que é do PMD, o governo do PMDB. Tem o Artagão, que é o deputado também, que foi o segundo, acho mais votado, do PMDB. Me corrija se não é isso. Do PMDB, que é o deputado do prefeito. De repente surge esse outro nome. Sinceramente, para mim está soando como oportunismo. Vereador, eleitoral. Quero deixar bem claro. Vereador, permita uma parte. Pois não. Eu vendo as suas palavras, da Vossa Excelência, do vereador Meco, isso aí, a gente vê, a gente fica contente de ouvir que tem um deputado, né, através disso aí, mas vamos ser bem claro com as coisas. Eu queria que, deputado, não estou puxando sardinha, é o Kelsey que vocês estavam falando? Que o deputado Kelsey que estava ali. Mas agora vamos tirar uma conclusão seguinte. Vamos cada um atrás do seu deputado. Eu não tenho nada contra, nada a favor com o Kelsey, nem contra ele, nada. Mas eu acho que o município de Ipitanga está merecendo já um UTI. Eu sei as dificuldades. Eu trabalho principalmente dentro do Hospital de São Vicente de Ipitanga. A gente sabe a dificuldade. Mas agora eu acho que vamos fazer o seguinte, cada um atrás do deputado, acho que o vereador Aritana foi atrás do deputado, o vereador Dirceu, acho que eu também fiquei sabendo que foi aquele dia ali, mas vamos fazer o seguinte, vamos cada um atrás, vamos, Meco, vereador Carijó, vamos cada um atrás, porque lá nós estamos no último ano de governo do estado do Paraná. Vamos atrás do Alexandre Cury, vamos atrás do Artagão, vamos atrás do deputado Kelsey, parabéns ao Kelsey. Eu vou até adiantar, parabéns a ele pela atitude, pelo menos está tentando trazer ao município. Eu sei que é difícil, a UTI não é fácil, a UTI, só desculpa um pouquinho pelo seu tempo, a UTI não é só com quatro paredes, não. A UTI a gente tem que ir atrás de uma central de gás, que o Hospital Municipal, o Hospital São Vicente não tem, uma central de água, né? Então tem todas as coisas. Vamos cada deputado vai atrás de cada um pouquinho para trazer para nós... pensarmos no município de Ipitanga, eu acho louvável a atitude do deputado Kelsey. Eu acho louvável. Se agora cada deputado, tem deputado que prometeu, não foi, pelo menos esse foi ao rádio, ele teve coragem de chegar. Agora vamos atrás do Alexandre Cury, do Artagão, do Kelsey, do Agostinho Zuc, né, vereador Adir, também ele tá junto, ele pegaram o voto, vamos juntar uma comissão desses deputados, irmos até o governador do estado do Paraná e colocarmos essa situação do município de Ipitanga. Porque, igual a Vossa Excelência falou, muito bem lembrado, não é só para o município de Ipitanga, não é alguém de Ipitanga que atrás dessa central de leito, dessa UTI, que vai ser, às vezes, esse município vai ter que ir a Paranavaí, a Toledo, a outra. Mas vamos reivindicar a todos esses deputados, não vamos tirar, ele está tentando, vamos ajudar ele também, vamos atrás dos outros deputados para nós somarmos com ele e reivindicar. Vamos todos nós, vereadores, juntos? Vamos lá junto, a gente sabe, eu sei a dificuldade. Toda. Opa, desculpa a minha maneira de a sua palavra. Eu não moro na isca tão fácil. Eu, na política, já tenho um pouco de vivência e sei como funciona. Quando o Ipitanga se movimentou, todas as forças aqui, representatividade da sociedade, no mandato anterior, onde é que estava o deputado Kelsey? Onde é que ele se escondeu, então? Por que que não se somou junto lá naquela época? Agora surge aqui como o Sassamutema. Me desculpem. Eu sinceramente, para mim, soa como oportunismo isso aqui. Para mim, é oportunismo eleitoral. Eu não sou de engolir as coisas e querer enganar a nossa população. Eu acho um absurdo. Para começar, não falou com o prefeito. Querendo ou não, o Zampieri é o nosso prefeito. No mandato anterior, mandou um bilhete no fim da eleição, quando tinha perdido a eleição, no fim do mandato, quando não podia fazer nada, daí faz. Quer dizer, vamos parar de enganar os outros. Eu acho que as pessoas estão pé no chão. Eu me coloco como vereador, por exemplo. Mais uma parte. Muito bem lembrado. Esse aí, essa tua palavra que você citou agora foi muito bem colocada com a Vossa Excelência. Primeira atitude do deputado era ter conversado com o prefeito municipal, conversado com as autoridades do Hospital São Vicente para tentar. Isso bem levado. Muito bem lembrado, concordo com as suas palavras. Eu só queria falar assim, as suas palavras, o seguinte, para nós unirmos, né? Se o deputado Kelsey está tentando, eu acho parabéns para ele, mas primeira coisa temos que ter, ele tem que ter também, chegar com o prefeito, conversarmos, conversar com nós, vereador, com os vereadores, né, e tentarmos ir atrás também dos outros deputados. É isso aí, bem lembrado a tua colocação, parabéns pela tua atitude. Porque, vejam bem, a gente sabe que não é fácil. Porque vejam bem, Francisco e Beltrão estão abrindo lá. As coisas são difíceis. Aquela vez que nós colocamos, falavam, Francisco e Beltrão não tem, União Vitória, lugares maiores não tem, as distâncias. Então as coisas têm que ser faladas, têm que ser realistas com a situação. Agora, me desculpe, mas essa foi a maior jogada eleitoral que teve. Para depois dizer, eu quis, mas os outros deputados não deixaram. Prestem atenção, esse golpe é velho. População de Ipitanga, cuidado com esse golpe. Porque se era tão fácil... Você acha que o Alexandre Cury não quer que venha botar em Ipitanga? Vocês acham que o Artagão também não quer que venha botar em Ipitanga? Quem que não quer? É o que eu falei, todos aqui querem. A população inteira quer. Queremos que seja um hospital regional? Queremos. Que bom, que ótimo. Só que eu quero deixar bem claro. Eu nunca gostei na vida pública, essas jogadas, essas politicagens, que para mim não passa de politicagem. Meu muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Senhor presidente, amigos vereadores, imprensa escrita, hoje, amigo Luiz Mata, Rádio Poema, aí presente. Estava muito sentindo a falta dessa emissora aqui hoje, está presente. E nosso amigo, que sempre todas as reuniões está aí, o José Letecheço, o seu ex-vereador, Alcir Pereira. E hoje, pela primeira vez, minha esposa deixando a faculdade, prestigiando esse momento. Também sua portelinha e demais aqui presentes. Eu venho aqui também, muito entristecido, reforçar os pesar ao falecimento do meu amigo Paulo Yamamoto Júnior, popular que nós chamávamos muito do japonês. Trabalhei muito tempo junto, em frente com ele ali na minha loja, ele em frente ao bar, um grande amigo. E fico muito triste com esse fato ontem ter acontecido naquela localidade da Cachoeira, lá do Rio do Meio. Temos, claro, como hoje o vereador, o presidente Aritano, pediu para fazer umas placas lá, eu acho que é muito importante, pela muita dificuldade que tem aquela cachoeira, já vi grandes comentários, e nós hoje lembramos, por isso que sempre eu falo, tem que lembrar antes do acontecido, senão não adianta nada. Falar também do nosso amigo, hoje, que deixou nós da Câmara de Vereadores, né, Ricardo? Um amigo que sempre me ajudou fora de hora aqui da Câmara de Vereador, até um dia à noite, buscar minha filha em Guarapava, agradeço coração, você pode ter certeza que esse vereador também não foi a pessoa que te indicou para sair desta casa. Falando de UTI, ouvindo num programa lá, o vereador Aguinaldo com o Juscelino Veloso, disse que esse deputado prometeu, o deputado Kelso, prometeu para Ipitanga, e olha, esse vereador também apoia esse fato inédito, uma UTI para Ipitanga, e os demais vereadores, acho que também apoiam, não tem ninguém contra, como o vereador Mac falou. Quem vai ser contra a UTI, um fato inédito de graça para Ipitanga. Mas eu também ainda concordo com o vereador Carijó, que ainda é um aproveito político, que se prometeu, já foram se passados 3 anos, claro que vamos torcer que esse deputado traga. Mas tomara que seja proveito político, Carijó. Que pelo menos nós vamos ter UTI para Ipitanga. UTI que sempre o povo de Ipitanga pede e precisa. Mas a dificuldade, só com ele, vai ser com 14 leitos. Eu vi o secretário da Saúde falando. É muito importante, Ipitanga, 14 leitos, você vê. É claro que vai vir gente de Santa Maria, pode vir gente de próprio Vaiporã, que tem UTI lá, ser internado aqui, através da regional, aonde for o Cascavel, o Campo Mourão e outras. Então, eu não digo hoje parabéns, mas pode ter certeza que eu voltarei a parabenizar esse deputado se isso acontecer para Ipitanga. Como disse o vereador Fabrício, nós temos que cobrar mesmo os deputados. Eu já cansei de falar na tribuna que os deputados pegaram voto aqui eles são obrigados a pensar em Pitanga. Se pegou 10 ou 100 ou 200, mas todos os deputados, não só os deputados que representam nós, como tem os representantes da região, mas os outros que pegaram voto aqui também, concordo muito com você, Fabrício. Tem, com a Vossa Excelência, tem que se juntar todos os deputados e ir atrás para nós conseguir muito mais recurso. A UTI, claro que hoje é o primeiro lugar, mas com certeza esses deputados vão trazer muito mais coisa para o Pitanga. Me concede a parte? Sim. O que eu fico, senhor vereador Edilson, até para ajudar, não? Vossa Excelência está se pronunciando bem. Se um deputado, que nem o deputado Thiago, se ele quer trazer, para lá, mas ele não foi procurar, ele não falou com o prefeito. Não é estranho, nem que o hospital, quer dizer que os outros ficaram sabendo. É estranho, eu sinceramente acho uma coisa muito estranha. Pode até ter ela à vontade e querer, mas eu achei estranho. Obrigado pela parte. Mas eu acho que ele vai, deve procurar o prefeito, sim. Que eu ouvi ele na rádio falando, aí não vai adiantar nada depois do leite derramado que foi procurar o prefeito não deu atenção. Eu ouvi falar do ex-prefeito anterior. Eu acho que ele tem que trazer seu tempo e mostrar para o povo de Pitanga, para nós. Ser bom para nós, ser bom para a população de Pitanga, que nós estamos aqui para representar o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre da palavra. Senhor presidente, eu vou ser bem breve, vou pedir até para falar daqui hoje. Primeiro, agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Senhor Alexandre Portelinha, do Rotter, psicólogo Lucas, senhorita que sempre a gente observa aqui, primeira dama do Edilson Vaz, a esposa dele, a moça lá, a outra do lado, que eu não lembro o nome, flamenguista lá. O Vélez, suplente vereador, professor, o moço ali, o Antonhão, que sempre está aqui, né, Antônio? Cláudio, esposa da Maristela, o funcionário do Aritane, dessa casa aqui, meu pai, Zé Ranchês, talvez junto com o Antônio. E um outro, acho que são os dois que mais assistem a sessão, que a filha do João lá, me perdoa, não lembro o seu nome, mas agradeço também, sempre está presente. É o rapaz de camisa amarela, Paraná Centro. Aproveitar para agradecer o ex-vereador dessa casa e locutor, Luiz Matos, acho que está ali na cabine, ou já foi, não sei, não estou enxergando aqui, mas para agora realmente parabenizar ele por ter vindo aqui nessa casa. Nós tivemos algumas diferenciações de tratamento, de pensamento aqui, tivemos algumas discussões no ar aqui, e uma das críticas que eu fiz é que realmente ele estivesse presente e viesse nessa casa assistir a sessão. E hoje tenho a humildade tranquila de dizer obrigado por ele estar vindo aqui, mas dizer também que sempre que for necessário e eu precisar fazer crítica e resposta, não tenha dúvida que vou fazer. Ao Ricardo e à esposa dele, o Ricardo em especial, por ter passado por essa casa aqui no mandato anterior e nesse mandato, e também tenho a dizer, Ricardo, sempre precisei da tua pessoa, fui prontamente atendido e absolutamente só tenho a agradecer pelo trabalho que se desempenhou nessa casa aqui, não só para mim, mas para todos os vereadores aqui. Eu acho que é gratificante a gente poder elogiar uma pessoa quando teve a contrapartida dela. Não tenha dúvida realmente que a gente fica agradecido por tudo que você fez e que a gente torce porque você tenha realmente sucesso na vida e que possa realmente ter um futuro brilhante, já que você é extremamente dedicado. Dizer aos vereadores que falaram sobre a UTI aqui que eu tenho um pensamento um pouco diferente assim, com relação a essa UTI. Até porque eu estive ouvindo, eu estive na Rádio Pitanga, quando o Juscelino provocou o deputado Kelsey, sobre a UTI. Foi ele quem provocou, ou seja, ele não tinha se manifestado ainda, realmente ele não tinha conversado com o prefeito, mas foi ao vivo essa provocação do Juscelino para que realmente ele se empenhasse com relação a essa UTI. Dificilmente, provavelmente jamais, vou apoiar na próxima sessão ele para deputado. Mas uma coisa tem que ser elogiado. Tem que ser elogiado isso aí. Sempre que se procura esse deputado na questão da saúde, eu já tive a oportunidade de juntar Arapongas no hospital João de Freitas, através da interferência de levar várias e várias pessoas a fazer cirurgia. Extremamente rápido, cirurgias delicadas e com custo alto. Sempre foi pronto, mesmo eu nunca tendo votado nele, que possivelmente não vou votar nas próximas eleições. Mas realmente na questão da saúde, como deputado, ele tem um trabalho diferenciado lá. Até porque ele, salvo engano, ele é médico, é da área de saúde, e realmente sempre mostrou. Ele mostrou, sim, aquele dia no veículo de comunicação, o empenho para que realmente seja viabilizado isso. em nenhum momento deixou bem claro que estava dando a certeza absoluta que essa UTI vinha Pitanga. Por várias vezes Juscelino perguntou, ele falou, vou me esforçar, vou tentar, por todas as vias, secretário de saúde, tentar viabilizar a UTI no município de Pitanga. E o Juscelino insistia. Na parte, vereador? Sim. Não, se for do jeito que o senhor está falando, então foi uma armação, deixa eu só concluir. Uma armação que o Juscelino fez, porque veja bem, não, só quero concluir, deixa eu concluir. Porque ele falou em R$180 mil mensais que serão custo zero para o município. Então, daria para notar, quem ouviu, que o Juscelino fez as perguntas, ele foi falando que ele já tem um projeto até que venha para Pitanga desta maneira, custo zero. Então, o senhor veja bem, claro, quando o Juscelino alguma noção de alguma coisa, ele fez para perguntar para ele, que não foi assim. A armação não foi, ele perguntou e ele tinha coisas para falar. Tanto que nós ficamos contentes, como o vereador Fabrício até disse, também concordo que quanto mais vim, como foi até o pronunciamento, que todo que vim para Pitanga, seja quem for, o partido que for, é natural que nós vamos estar juntos e nós vamos ter que abraçar ele de uma maneira ou de outra para que ele tenha uma recompensa também daqui, vindo essa UTI para Pitanga, com esse custo zero. Eu acho que foi, na verdade, uma provocação mesmo, vereador Meco. Não é nem armação. Eu acho que o Celina teve a oportunidade, se havia algum acordo, não sei, isso eu não sei, porque eu não sei o que aconteceu nos bastidores. Mas a indagação e o questionamento que o Juscelino fez ao Kielce, acho que é uma coisa que qualquer radialista ou qualquer pessoa interessada, se tivesse a oportunidade de estar ao vivo com ele, faria essa pergunta. O que ele mostrou foi empenho. Agora, a minha preocupação está no seguinte. Eu acho que o nosso esforço, na verdade, sem pensar em política, porque é óbvio que esse empenho do Kielce na tentativa de trazer um UTI mexe com alguns outros políticos. Não tenha dúvida. E o meu medo está aí. De repente, na interferência de um outro deputado, pensando única e exclusivamente política, vai criar obstáculo lá para que realmente essa... Só um minuto. Para que essa UTI não venha. Me pareceu, nas palavras aqui, que realmente já há esses indícios. Então, é bom que a gente espere. Vamos esperar os próximos meses, não as próximas eleições. Vamos esperar 2-3 meses para que realmente nós possamos verificar se isso realmente era só, de repente, um apelo político utilizando a UTI, ou se realmente isso pode se concretizar. É extremamente prematuro nós aqui ficar fazendo crítica e deixando claro, de repente, um espírito pessimista aqui com relação à UTI. Vamos aguardar, então, vamos junto, de repente, aqui ao Kielce, já que ele está se empenhando, e realmente eu não vejo muito empenho dos outros nesse momento, para que realmente seja possível a viabilização. Se não for possível, e se realmente o Kielce estiver usando isso politicamente, vamos aqui em plenário fazer essas críticas, fazer essas questões. Mas agora, só porque ele se manifestou, nós ficar aqui tentando denegrir, de repente, essa vontade dele de trazer a UTI, acho que o vereador Aritana, o vereador Dirceu, estão indo amanhã para Curitiba para conversar com ele. Até porque ele foi no secretário de saúde, e não foi só ele que se manifestou, o secretário de saúde estadual também se manifestou, o vereador Meco colocou aqui. Então não está só no deputado Kielce, tem agora a palavra de um secretário estadual. Então qualquer crítica que façamos hoje aqui com relação a esse empenho desse deputado, demonstrando, de repente, um espírito pessimista, nós estamos absolutamente colaborando em nada, ainda que seja um desejo só político, vereadores. Fique à vontade, sim. O que eu deixei claro, vejo bem, é 3 deputados do mesmo partido. Os 3 deputados dão sustentação do governo. O secretário deste governo, vereador Aguinaldo, com toda essa experiência, o senhor não acha estranho deputado que tem quase 9 mil votos tanto, e o outro se não votado, e vem o terceiro, o mesmo partido, ele traz o voto atrás. Vossa Excelência, como acha que está estranho? Sendo que o deputado me acompanhou e tudo para mim, não tinha função nenhuma, dado toda a aparelhagem que eu falei, pergunta a todos que acompanharam o dia sobre isso, foi essa a conversa, se sustenta, abrir para fechar, não é deputado. Porque o custo é altíssimo. Eu estou achando tão estranho. Eu, para mim, tem uma jogada que eu vejo assim, ó. É muita malandragem política. De repente, sabe que não vai vir, que não tem que ser agora, tem que fazer. Cara, eu queria que os outros não deixaram. Ó, Sim, vereador, eu, na verdade, pode usar. É, só para... Eu, até o meu pronunciamento foi falando questão de data. O senhor falou 2-3 meses aguardar, aguardamos, acho que 2-3 meses, 4 meses. Mas se tiver uma data, tem 2 vereadores que estão indo para Curitiba, podem trazer alguma data para nós, de quando que é, possivelmente viria até uma conversa ou coisa assim. Agora, às vezes, como o vereador Carijó está dizendo, às vezes essa insinuação seja até para tentar denegrir a imagem de outras pessoas que também estão tentando, como Alexandre Cury, como Artagão, como outros deputados que também estão tentando. É isso que eu quero dizer. Então, torço, peço que tenha uma data para que nós possamos falar com a boca cheia e com vontade de dizer que a nossa UTI vem, que nós necessitamos, é região central, nós estamos no centro aqui. Então, é só, a minha indagação é só essa, data. Não estou questionando, não estou pondo em dúvida, de jeito nenhum. Até tem que aplaudir, chegando para nós comemorar. Olha, o vereador Carijó, muito mais do que eu, tem 4 mandatos, tem uma experiência larga no Poder Legislativo. Sabe que na política, vereador, acontece cada coisa. E isso acontece muito mais a nível estadual e a federal. A gente sabe da briga política, da conquista de espaço, e isso a gente sabe. A gente sabe também que o Requião não precisa só do Cury lá em cima, ou só do Artagão, ou só do Kelso. Precisa de todos. Assim como provavelmente o Cury, o Artagão, estão tentando abrir espaço em outra região, o Kelso também está fazendo. Aliás, esse trabalho pequeno, o Kelso já faz aqui de atendimento isolado de uma ou outra pessoa na questão da saúde. Não é de hoje. Eu volto a frisar que nunca votei para ele e possivelmente não vou votar. Mas eu acho que a nossa torcida, e acreditar que isso, claro, com a mente aberta, imaginando de repente também o outro lado, mas sem estar, eu acho que colocando dessa forma como foi colocado, que me perdoe, eu discordo, porque dá a entender, na verdade, que é só armação política e que entra o pessimismo em si. Eu prefiro acreditar que ele vai se dedicar para que isso venha. Agora, dentro desse período, 2-3 meses, a gente terá tranquilamente a possibilidade de tomar o conhecimento se realmente foi só uma armação política ou não. E se não for uma armação política, como é que fica essa geração de dúvidas que nós colocamos aqui hoje nessa casa, questionando e duvidando, de repente, do empenho dele. Não de que vá vir ou não, mas de repente dele se empenhar em trazer essa UTI. E se ele realmente, vereador Carijó, está se empenhando para que ela venha, será que essas palavras que nós utilizamos hoje são palavras que se enquadram dentro do esforço do trabalho dele, que eu prefiro acreditar que ele está trabalhando? Passa por cima do deputado, que tem um mando político, você sabe que funciona no Estado, sim. Passa por cima do segundo mais votado no município, que é governo lá do governo. Falar com que tem 100 e poucos votos, 200 e poucos votos, vamos falar a verdade. O senhor acredita que acontece isso? Mas então, você ia liberar. Olha, sinceramente, eu vejo, tomara que não, Deus esteja errado, quero que a gente seja o Otávio Marcos. Fazer o caminho, vejo como uma ação política. E muito bem orquestrada, gente. Nosso município, muito bem orquestrado, por jeito nosso município aqui. No futuro, isso não está sabendo. Eu acho que já gerou uma briga política esse fato. Isso aí parece, nas suas palavras, já está claro que gerou uma briga política. E sem dúvida, eu sei que Vossa Excelência é um cabo eleitoral assíduo do deputado Cury, mas eu acho, então, se o deputado Cury tem esse mando, mas que venha por ele, então não interessa, vem pelo Kelso, pelo Artagão, mas então o Cury que briga, então eles que se unam os três. Artagão, Kelso e Cury vão os três lá. Mas se empenhe mais. É fácil, igual nós fazemos requerimento aqui, mandamos para o Executivo. Mas tem que se empenhar para que essas coisas aconteçam. Se o Kelso já foi um secretário de saúde, se esse secretário de saúde se manifestou para quem quisesse ouvir dentro do estado do Paraná, que vai se empenhar para que venha, então, na verdade, nós temos que retirar, se não vir, toda a credibilidade desse deputado, a credibilidade do secretário de saúde e, por consequência, do próprio governador, porque o secretário fala em nome do governador. Fica à vontade. Uma parte, vereador. Eu não tenho bola de cristal para dizer isso. Uma parte. Esse comentário tudo saiu de uma entrevista que foi feita na Rádio Pitanga. Eu acho que a intenção do Juscelino, quando ele não foi mal dado, eu acho que a intenção dele foi divulgar uma coisa que para o nosso município é interessantíssimo. Tirar dúvidas. Agora, se as indagações, se a política vou virar para um lado ruim ou bom, iniciou de uma coisa boa. Eu acho que esse benefício que vem para Pitanga, quando o Juscelino começou a indagar, começou a perguntar, tendo essa gravação, essa entrevista com o secretário Gilberto, quando ele teve essa informação, quando o Kelsey teve essa conversa, quando o secretário até indagou para ele, dando essa possibilidade dele, o Juscelino fez certíssimo. Eu acho que ele soltou no ar uma coisa muito importante para nós. Agora, da maneira que nós vamos interpretar, da maneira que for acontecendo para frente, é somente o Kelsey que vai fazer. Então, se esses dois vereadores que vão para Curitiba vão trazer informação, nós estamos se adiantando, é claro. Mas eu acredito que mais dois ou três dias nós teremos uma informação mais certa, mais concreta, se realmente isso vai acontecer ou não, se vai ter politicagem ou vai ter simplesmente benefício para o nosso município. Obrigado. Eu até pediria, vereador Meco, já que são deputados do PMDB, para que o Matos fizesse, de repente, com o Cury, aquilo que o Juscelino fez com o Kelsey. Provocar também, fazer com que realmente vamos fazer uma discussão com relação a esse negócio. Envolver esses três deputados, envolver as duas emissoras de rádio, essa Câmara e a sociedade organizada. Fique à vontade. Fique à vontade. Vejo bem, ó. Foi tão bem articulada, uma coisa que eu sinto assim, ó, e o Juscelino quer ser bem claro, ele está certo, ele está certíssimo. Pô. Eu não dou parabéns para ele. Mas o secretário fala assim, da minha parte, está virado e está sempre tendo a falar. Não, ele foi claro, não, ele foi, não, ele foi claro. Só vai uma equipe que vai dizer se pode ou não pode. Ali, aí manda a equipe. Daí eu já tenho informação que a equipe é toda do Kelsey, entendeu? Então olhe bem. Mas não interessa. Então, interessa. É a articulação mesmo. O importante. Acho que dá a impressão que nós estamos torcendo contra aqui. Me desculpe. Tá ficando no ar. Vereador. Tá ficando no ar, vereador. Não, mas então não vamos falar da forma que está ficando aqui. Está ficando que é só armação política. Pera aí nós estamos sendo um pouco, fugindo um pouco da nossa responsabilidade aqui. Pera aí, vamos esperar, vamos ver a atitude dele. Vamos ver. Agora nós já estamos aqui praticamente afirmando, duvidando que realmente vem isso aqui. Fica à vontade, vereador. Permito uma parte, vereador. É o seguinte, eu também, eu acho legal hoje. Hoje achei, gostei do assunto, da discussão, uma discussão saudável que nós estamos tendo nessa casa hoje. E é só para nós, essa colocação foi muito boa colocar. Vamos colocar os três deputados do mesmo partido. Tem mais deputado também que pegou votos no município de Pitanga. Para eles, os deputados, brigarem para o município de Pitanga. Porque eu falo assim, para montarmos uma UTI, tem que ter aquele credenciamento do SUS. E para ter esse credenciamento do SUS, ela tem que ter pelo menos... Claro isso aí nas explicações. O credenciamento, no mínimo, é um ano que tem que ter uma UTI já instalada. Então, por isso que eu falo, vamos esses três deputados, o Artagão, o Artagão, Alexandre Cury e o Kelsey do mesmo partido, vamos colocar os outros deputados também junto que pegaram o voto. Coloco lá o Agostinho Zucchi, do PDT, para somarmos, para nós trazermos, porque isso aí já é a nível federal, porque o SUS não é estadual, não. Permite-me, professor. Vejam bem, a UTI não é só a UTI. O que interessa, que bom que você é, um hospital regional, que vem várias especialidades. Aí, professor, com o SUS, aí sim. Não precisa ter. Só mais um. Não precisa. O vereador Carijó. Não precisa. Como seria se tivesse. Não. E também eu vou deixar bem claro, parabenizar ao repórter Juscelino Veloso pela essa atitude, pela essa colocação bem clara, que até acho que ele foi colocado, porque acho que eu me acompanhava ele antes dessa matéria com o deputado Kelsey, antes. Ele já estava até brigando por essa parte de Pitanga, ele foi muito bem, ele colocou muito bem as suas palavras e cobraram o deputado. Acho que cada radialista, cada vereador tem cobrado do deputado, ele fez a parte dele e em questão dessa aí de cobrar o município de Pitanga. E deixar bem claro, para ser uma UTI, ela tem que ter essa força, essa união dos deputados, senão, meus amigos, não há dentro de Pitanga, não. Só mais para concluir, para finalizar, para não... Eu acho que tudo isso tem uma pessoa, até o Dr. Rodrigo, que teve aqui na casa, que começou mais com essa polêmica. Até nos levou, nós não adianta nós falar, nós temos que falar o que, que realmente aconteceu. Dali a pouco a informação que veio no rádio, claro que é. Mas a notícia que chegou aqui, será que algum deputado ou alguém vai questionar? Será que não vai acontecer? Pelo menos estava mais, estava o vereador Batatinha, estava junto, tinha mais vereadores na sala quando ele questionou dessa maneira. Acho que o vereador Carijó também. Será que vai acontecer isso? Será que alguém vai querer impedir o que o Kelsey, o deputado Kelsey, vai trazer para Pitanga? Indagações do doutor Rodrigo, aqui na casa. Então, eu veja bem. Então, a partir daí, vereador líder, que começou essa indagação. Eu acredito, até questionei, falei para ele, o vereador Batatinha estava junto, que eu falei, não, eu acredito que ninguém vai se opor, tanto que a minha fala foi desta maneira. Eu não indaguei, não questionei, não falei nada. Eu espero que marque uma data, que nem o senhor falou, 3 meses, 2 meses, ou algum dia, ou que agora os vereadores irão para Curitiba e trarão alguma informação. Acredito que chegarão de lá de Curitiba, vão no rádio, contar o que realmente vai acontecer. Obrigado. Agora, vereador, eu faço só uma colocação ao vereador Meco, ao vereador Carijó. Vossas excelências acreditam que a UTI vindo pelas mãos do Kelsey, vamos que venha, vamos acreditar nisso que vem. Tanto é que se alguém não mexesse aqui, ninguém estava falando de UTI também aqui em Pitanga. Estava tudo parado, ninguém estava falando de UTI. Então foi preciso alguém, de repente, fora do meio político, mexer na UTI para que se comentasse. Mas acreditam seriamente que vindo pelas mãos do Kelsey, por seja qual for o outro deputado que de repente tem o mando político, vai gostar, vai realmente... Isso aí nós da política nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos também que de repente esse deputado que está tentando trazer o UTI, de repente já tem um outro trabalhando para que não venha pelas mãos dele. Eu poderia chegar e dizer e duvidar disso aqui, mas eu prefiro acreditar na verdade que eles vão se ajudar e vão trazer essa UTI aqui. Agora, se não trazer, sim, aí nós vamos mexer aqui. Mas vamos aguardar, vamos ser responsáveis, na verdade. Só mais uma partinha, bem pequenininha. Fique à vontade. Nós estamos se manifestando, nós estamos falando, nós estamos dizendo isso e aquilo, mas é a coisa mais simples do mundo. O vereador Aritano e o vereador Dirceu estiveram, mas podem falar o que realmente aconteceu. Não precisa nem nós estar falando, eles estiveram na Curitiba, conversaram com o deputado e podem trazer essa informação para nós. Peço uma parte, velho. Fique à vontade, presidente. Nós tivemos, eu com o Dirceu Bassano, nós tivemos junto com o Kelsey, várias vezes. Você vai vir? Também não sei. Isso eu falei para ele mesmo. É uma promessa de campanha dele do tempo passado, que foi... É uma promessa de campanha dele. Eu falei para ele, se você trazer o TI, vai contar com o meu apoio, um vereador. Mas se não trazer, também fica meio esquisito, né? Nós vai eu, o Dirceu Bassano, nós vamos com o Sué Subir amanhã, uma reunião. Foi tirado foto do hospital para... O trabalho não é para amanhã também. Eu torço que venha daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. E é isso que nós... Eu espero, porque eu já tive um problema de saúde e eu sei que ia ficar na UTI. Agora, eu estou fazendo minha parte, o Dirceu está fazendo a parte dele. Vamos, convido todos vocês, vamos conversar com o Kelsey amanhã. Estão convidados? Participamos da reunião, vamos ver o que é a colocação dele. E vamos esperar para ver o que acontece. Deus que ajude que venha. Claro, estão convidados, vamos conversar. Todos os vereadores vão participar. E isso também é o nosso trabalho, também é correr atrás de algum recurso. Senhor presidente, só me permite. Pode. Vossa Excelência falou aqui que eu desconhecia. Então ele tinha prometido já lá no mandato passado? Ah, saiu na rádio. Ah, ele já tinha prometido então? Já saiu na rádio. Tá. Então estão tudo convidados, vamos correr atrás. Acho que vamos falar menos, vamos trabalhar mais, seria o correto. Deus que ajude que venha esse troço, que é bom para nós. Eu sou do PMDB, o meu deputado é o Alexandre Cury. Você vinha essa UTI pelo Kelsey, ótimo. E se não vir, vamos fazer o quê? Pelo menos estamos tentando buscar alguma coisa boa para Pitanga. Só isso, velho. Agora, o que eu quero comentar, vamos parar aqui de defender o Kelsey, o Artagão, o Alexandre Cury nas entrelinhas. Vamos torcer para que a UTI venha aqui, vamos trabalhar junto. Ficou parecendo defesas de deputado, que realmente ficou chato, né? Está livre o uso da palavra. Acho que ninguém quer falar mais, né? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2009, altera o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Votação única do projeto de lei ordinária número 53/2009, altera a Lei Municipal número 1290/2006, de 6 de março de 2006, e das outras providências. Votação única ao substitutivo número 1 do projeto de lei ordinária número 54/2009. Votação única do projeto de lei ordinária 57/2009, abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto da emenda da Lei Orgânica número 3/2009. Em discussão. Senhor presidente, essa emenda aqui que altera o número de vereadores? Fosse possível fazer a leitura, senhor. Artigo 14. A Câmara Municipal compõe-se de 13 vereadores eleitos pelo sistema proporcional mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o país. Primeira, revogado. Segunda, alteração do número de vereadores somente poderá ocorrer através de emenda à Lei Orgânica Municipal um ano antes do pleito eleitoral. Revogado 1, revogado 2, revogado 3. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores para a votação. Só um minuto, senhor presidente. Só um minuto. Tem mais um complemento lá. Só um minuto, tem discussão. Está em discussão. Só quero colocar a minha posição aqui, senhor presidente. Na primeira votação, eu deixei bem claro, votei a favor aumento de 9 para 13 vereadores, mas deixei aberto que durante aqueles 10 dias... eu ia conversar com o povo, e eu fiz isso aqui, fiz via rádio, fiz pessoalmente. E ia seguir essa orientação. Olha, eu não tive absolutamente, se eu falar a verdade, uma única pessoa que falasse para o Mignaldo, quero que você vote favorável ao aumento de vereadores. Eu sei que a discussão é ampla. Os que são favoráveis ao aumento de vereador discutem que vai ter maior representatividade, ou seja, nós teremos mais vereadores para brigar pelo povo. Eu entendo já um pouquinho diferente. Eu acho que 9 vereadores em Pitanga é totalmente suficiente. Acho que esses municípios pequenos, tipo Boa Ventura, Mato Rico, teriam que reduzir. Eu acho que 7, porque tem que ser número ímpar, 7 vereadores seriam suficientes. Por que que eu acho isso aqui? Porque acho que essa casa aqui com 9 vereadores consegue tranquilamente bem representar o povo. Acho que nós estaremos economizando mais de 15 mil reais mensais, independente do executivo, de repente, que a discussão é nessa casa, não é pegar o executivo para justificar, de repente, o aumento de gasto aqui. Mas, claro, a gente respeita a opinião de cada um, e aqui é livre, cada um vai votar da forma que entende correta. Minha posição, eu voto não pelo aumento de vereadores. Eu peço a palavra. É, realmente, como nós estivemos falando com o vereador... aí diz na emenda, que no projeto, que seria votado um ano antes do pleito. E até 13 vereadores. Então vai ser votado normal. Agora, justificando até quando o senhor disse que o senhor saiu, não escutei o senhor, não participei, não andei junto com o senhor quando o senhor fez essas perguntas, mas escutei. Quando o senhor na rádio pediu, e somente uma mulher ligou, teve uma mulher que ligou, eu acho que mais pessoas ouviram, e ela também concordava, ela disse que ela também concordava que fosse 13 vereadores. Não. Então, eu escutei no rádio, estava ao vivo, então essa pessoa, não sei se mais pessoas ouviram, mas teve uma pessoa que ligou e disse que concordava, inclusive ela falou também que era eleitora do Zampier. Eu não sei se Vossa Excelência escutou todo o pronunciamento dela, mas ela nem vou comentar o resto, ela falou da questão do trabalho do vereador, realmente fosse vereador, tá? Vamos esquecer aquele comentário. Mas eu não conversei só com ela e não escutei só ela. Ela foi uma que Vossa Excelência escutou. Mas essa é a minha posição, cada um tem a sua, aqui é tranquilo, não há por que de repente eu contrariar o desejo do senhor ou Vossa Excelência contrariar o meu, cada um tem sua posição, cada um tem que respeitar. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Vejam bem, o que diz o projeto da emenda? Ela diz até 13. Um ano antes da eleição, a Câmara vai votar se vai ficar no 9, Vai ser 10, 11, 12 ou os 13. O que não pode decidir os 13. Então eu sou favorável à emenda até os 13. Outra coisa, quem é que ouviu os partidos políticos? Eu não ia chamar os partidos políticos. Quem é que não sabe que vai numa rádio lá e faz, ah, vai aumentar? E eu vi a mulher falar assim, desde que eu vou lá e trabalho. Bem correta, bem certinha a colocação dela. Realmente, ela falou bem certinho. Agora, eu sou a favor que aqui em Pitanga, até lá na frente, já funciona bem claro. Daí eu até voto para ter 13. Eu voto para ter 13. Porque os partidos políticos vão ter mais partidos, vão ter os representantes deles. Porque assim fica muito fechado, partido pequeno não consegue fazer o vereador. Claro, eu respeito, cada um vai votar, o que achar, eu sou a favor. Só mais uma colocaçãozinha aqui. Raramente nesse país, se vossa excelência buscar a história, políticos se reuniram para reduzir o número da cadeira. Tanto é que se houve redução nesse país, vereador, foi porque o Poder Judiciário o fez. Então, esperar que político reduza a cadeira, isso aí não podemos esperar, né, vereador? E isso aí vem lá de cima. E que todos os partidos, hoje reconhece que foi um abuso todos do Poder Judiciário e foi um erro que fizeram. Tanto é, o erro é tão grande que tem município que tem 1.400 eleitores, tem 9 vereadores. Tem município que tem, porque até 50, de 30, 50 é até 13, né? E hoje, ó, o Pitanga tem 26 mil eleitores, tem 9. Mesma coisa que os municípios pequenos. Então eu vejo bem. Eu acho que essa diferenciação é muito grande, vereador Linaldo. Eu acho que a representatividade é bom dentro da casa. Por isso, por favor. Qual é a votação, senhor presidente? Segundo turno, vereador favorável ou contrário? Adelir Castilho Maldaner? Sou favorável. Aguinaldo Vujante Jesus? Contra. Ângelo Emérico Branco Chimim? Sou favorável. Antônio Adilio Lara? Por orientação do partido PDT, sou favorável. Dirceu Agostinho Bassani, sim. Edilson Vaz? Sim. Edson Stipe? Sim. Fabrício Duarte, Long? Sim. João de Valra Moni? Não. 7 é favorável, contrário 2. Aprovado por maioria de votos. Votação única do projeto da Lei Ordinária número 53/2009. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do substitutivo 1 do projeto de lei ordinário número 54/2009. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinário número 57/2009. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinário número 61/2009. Em discussão. 61. O 61. Eu sou favorável. Nós levantamos uma questão, mas não estava bem esclarecido. Nós fomos lá para as comissões da Aparecida. Foi bem esclarecido. Sou favorável. Deixa bem claro. Eu gosto sempre de deixar meu voto claro. Eu quero... Sou favorável. Aqueles 800 metros é uma compensação que a empresa vai fazer. Foi esclarecido. Sou favorável. É realmente, nós, quando foi dado o tempo para ser estudado nas comissões, foi até ligado. E não tem aqui o projeto. Se o projeto estivesse junto aqui, mostrando que seria feita a obra de tantos quadros, ou tantos metros quadrados, e essa seria só um complemento pelo fato de ter feito o empréstimo das máquina, usina, caminhão e rolo, então eu também sou favorável. Aí vou deixar bem claro, agradecer também a assessora, a doutora Maristela, que pegou e ligou e tal e ajudou a esclarecer. Aí que está a assessoria. Eu preciso da assessoria quando ajuda a esclarecer as coisas. Isso é importante. Deixar também claro, senhor presidente, que na verdade esse projeto chegou hoje aqui, por isso que de repente os vereadores não tiveram tempo de se manifestar nas comissões. Então esse projeto chegou hoje, então por isso que gerou toda essa polêmica. E o artigo 3º deixa bem claro que é uma compensação que a empresa está dando, ou seja, ela vai pavimentar 800 metros em troca dos maquinários que estão sendo cedidos, cujo ônus é da empresa. Chegou em cima da hora também. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. É retificando do erro nosso amigo Antônio. Deixei ele falar que é os dois rapazes, ele e José, que sempre estão aqui na nossa reunião. Quero agradecer a presença de todos e que todos voltem a participar de todas as reuniões aqui para ver o trabalho do vereador. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu quero agradecer a presença de todos que nos prestigiaram nessa noite. E também ficar solidário com o vereador ali que entrou, dando os votos de peso para a família do passamento do menino da Vila Planalto. Lamentável que acontece e aconteceu. Um jovem ainda, e imagina o sofrimento da família, os amigos, né, os familiares, os amigos dessas, da família, que sofrimento. Um menino, acho que 18, 19 anos de idade, é lamentável. Mas são fatos que acontecem e só temos a lamentar. Eu quero associar também a voto pesar aos familiares. Peço a palavra. Concedido, senhor. Quero agradecer a presença de todos. Em especial, quero finalizar aqui agradecendo o senhor Alexandre Aparecido Portelinha. Desde que, com 12 anos, trabalhava no escritório do seu Edson Uber. Quando o conheci, ele já era comerciante aqui na cidade de Pitanga. Então, obrigado pela presença e uma boa noite a todos. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a todos que vieram aqui prestigiar nessa reunião, convidar para a próxima, vir de novo. Agradecer ao seu Portelinha, quando eu fui lá no Hot Club esses dias atrás, fui bem recebido. Muito obrigado pela recepção lá que fizeram para mim. Não pude jogar o torneio de truco, mas compartilhei com aquele torneio de truco. E quero convidar o pessoal que lida com leite, que tem o primeiro show pecuário leiteiro do município de Pitanga. Então vai ser dia 28 de novembro. Com certeza a associação de vocês estão montando. Vão participar todos e eu quero deixar o convite a todos para participar desse encontro. Peço a palavra. Concedido, senhor. Também agradecer a presença do senhor Alexandre Portelinha, acho que é o psicólogo, o Lucas, teu nome? Também é rotariano, e de coisa pela presença, pelo convite, e isso nos honra ter a presença de vocês aqui. E também deixar bem, deixar louvável a atitude do locutor Juscelino Veloso, pela essa atitude, pela essa polêmica que foi levantada ao município de Pitanga, a parabenizar a Rádio Pitanga por essa brilhante matéria que foi colocada através do Juscelino Veloso, do repórter Juscelino Veloso, dessa matéria da UTI. E parabéns novamente à Rádio Pitanga e ao repórter Juscelino Veloso pela essa matéria da UTI que foi colocada ao município de Pitanga. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu também quero agradecer a presença de todos. Eu acho que o trabalho nosso é mostrar transparência e quando a administração deixa de mostrar algumas entrelinhas, eu acho que é obrigação da Câmara cobrar. E quero também desejar uma boa viagem para os dois vereadores que irão para Curitiba. Confesso que não vou porque não sabia, fui saber só agora. mas acredito que vem boas notícias, acredito que vem informação que nós podemos até festejar para a semana que vem. Obrigado, presença de todos. Peço palavra. Concedido, senhor. Quero agradecer a presença de todos, e do seu Portelinha também. Obrigado pelos passarinhos também. E todos os vereadores, todos os presentes aqui. Quero agradecer ao Ricardo pela companhia que a gente teve junto durante esse tempo. E tenha fé em Deus, Ricardo, que eu já passei por isso também. Mas Deus é grande e Deus sabe o que faz. E quero dizer a todo o povo de Pitanga, a todos vocês, que eu e a Aritana estamos indo em busca do maior sonho do povo de Pitanga. E acredito em Deus, que Deus vai nos ajudar. Boa noite a todos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.